te esperando. Estou a ponto de enlouquecer. Pra você voltar estou. Você é o homem que eu escolhi pra me entregar de corpinho.